A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. E aí, meus coleguinhas do Agente 86, estamos cá de novo com a nossa memorabilia ridícula e fantástica das décadas de 80 e 90, que foram mesmo umas das mais histéricas e ruidosas, né, da era moderna. Tinham artistas fabricados em série, eles faziam que uma horda de mulheres ensandecidas arrancassem toneladas de cabelo e formaram aqueles montes Fuji de calcinhas, né? De tanto que arremessavam aos palcos e ali os seus aços ficavam recolhendo. O Wando que o diga, né? Wando, cara. Wando era o maior colecionador de calcinha. Tem mais calcinha do que na loja Marisa, na casa dele. Se tal como no filme Monstros S.A., os gritos das fãs fossem transformados em energia, poderíamos sem dúvida obter 1.21 gigawatts e acionar o capacitor de fluxo do DeLorean. DeLorean, sem cara. Dúvidas de tanto que as mulheres gritavam. Nunca tanta gente vendeu a alma pro diabo, né, como naquela época. Era neguinho fazendo pacto com o Sete Pele pra ganhar disco de ouro, era boy band oferecendo a alma pro Cramulhão pra participar do Qual é a Música lá do Silvio Santos. Exatamente. Realmente foi uma época que valia de tudo pra aparecer na TV e transar com as fãs. Ah, cara, pensa bem, Menudo, New Kids on the Block, Polegar... Tremendo, lembra do Tremendo? Isso é tremendo, com esterismo louco. Tantos outros gostosões genéricos, né? Tinha um potencial tão grande de fazer uma mulher se apaixonar. Naquela época só faltavam os pais fazerem seguro contra a perda de virgindade das meninas, né? Ah, era difícil, porque esses caras com cabelinho bacana... Pros pais controlarem as suas filhas dentro de casa com as pernas fechadas, era muito difícil. E a molecada tinha muita raiva do Menudo, porque a mulherada, né, ficava hipnotizada pelos caras. Tinha uma menina na sala que só faltou fazer um enxoval pra casar com um deles. Eu não me lembro exatamente Ricky, qual que Roy, era. Ricky, Roy, Robbie. É, um desses aí. Espero que tenha sido com o Rick Martin. Depois ela se desapontou. Mas ela era apaixonada, aí os moleques, né, muito malditos, disseram pra ela... que o amado da garota era casado com a filha do Barros de Alencar. Lembra que os Menudos não saía do Barros de Alencar? Impressionante como estavam lá, cara. Tem um Menudo que mora no Brasil, inclusive. Não sei qual é o nome dele, está por aí até hoje. Deve ter casado, de fato, com a filha do Barros. Cara, era impressionante, porque eles eram de Porto Rico, né? Sim. E parecia que tinha uma ponte aérea São Paulo-Porto Rico. Eles estavam toda semana aqui. Toda semana, não dá pra entender. Aí, cara, essa menina começou a chorar, fez até xixi nas calças, dando chorar. A gente apelidou ela de Urininha depois desse dia. Aquilo sim era bullying. Mas na crista da onda de artistas com o poder de engravidar mulheres só pela voz, estava uma cantou das... uma barriga gigante. e tinha uma nacional das mais enlouquecedoras da história, né, do pop brasileiro. Ninguém mais, ninguém menos que RPM. Nossa, a mulherada subia pelas paredes até arrancar a calha quando, quando ouviam o RPM. Ah, aquele olhar 43 dele, maldito. Cara, esse cara deve ter tido filho até com freira. A banda RPM, que quer dizer Revoluções por Minuto, teve o seu período de plena glória entre os anos de 84 e 87. Durante esse tempo, o Luiz Schiavon, que estava até pouco tempo atrás tocando teclado no Faustão, é mesmo. O Paulo Pagni e o Fernando Deluc, além do ex-sex symbol Paulo Ricardo, eles correram o Brasil vendendo milhões e milhões de discos, cantando suas canções de protesto de boutique, verdade? Sim. E deixando as mulheres em estado de sandice total. Elas sonhavam que poderiam casar com o Paulo Ricardo, ou ao menos uma rapidinha ali no estacionamento, quando colava aquele busão preto cheio de anjinho, que era o busão dos caras. O Paulo Ricardo foi realmente o cara que deixava as mulheres torcendo as calcinhas, né? Agora, as roupas da banda na época eram caprichadas, né? Aquela onda de blazer com ombreira. Que Didi. Hoje só o Didi usa. Só, né? O Didi, é. E também eles gostavam de imponentes mullets, né? Mullets. Na cabeça. Será que nos dias de hoje é possível pegar uma moça com um blazer verde, um par de tênis quadriculado e mullets? Ou será que essa vestimenta só dá pra ter prazer na cama desembolsando uma grana lá na Augusta? É, realmente, eu acho que precisaríamos de ajuda profissional. Engraçado que o Paulo Ricardo, ele começou a carreira musical dele bem longe dos palcos. Ele era um correspondente lá na Europa para a revista brasileira Som 3. E nessa época ele sempre se correspondia com o Schiavon, né, já arquitetando aí a banda, o RPM. E de volta ao Brasil, quando o Paulo Ricardo veio para cá e com a banda bombando nas mãos do empresário Manuel Poladian, o RPM emplacava um hit atrás do outro, como Olhar 43, Louras Geladas, Alvorada Voraz e outras fábricas de dinheiro e de discos de platina que os caras iam buscar em tantos programas da época. RPM no Perdidos à Noite! Olha aí! Eles veem a prestação. Paulo Ricardo, não é? Oh, muito prazer. Fernando, conhecido como Luiz também. Parabéns, Luiz. O Paulo Ricardo veio ou não? É você? Tem três nomes, você é avulso não? Tem três mensalistas e um avulso. Mas, ó, realmente é sacanagem. Você é o famoso Fernando? Eu sou o famoso Paulo Ricardo. Ah, tá legal. O Paulo Ricardo é conhecido como Fernando também? É o seguinte, tem três aqui. Quem que é o novo do conjunto? Você sabia que o Paulo Ricardo foi casado com a Luciana Vedramini? Sabia. Que foi aspirante a Paquita, mostrou suas vergonhas na Playboy. Foi, cara. E fez um ou outro papel pouco expressivo. É, mas você lembra disso? Me lembro muito bem, mas a Luciana Vedramini até hoje dá um caldo dos maiores. É mesmo. Há um tempo caldo atrás. Caldo grosso. Dá um caldo grosso. Caldo há um tempo atrás eu fui numa festa e tive a oportunidade de vê-la bem de perto. Paulo Ricardo, você perdeu um filézão, viu? Oh, maravilha. E neste momento, né, a banda se reuniu novamente, gravou um novo álbum duplo e tem várias datas agendadas aí pelo país. Os caras estão rodando o Brasil novamente. Eu acho que nem tanto com aquele glamour de oitentista. Mas com roupas bem melhores, né? É, mas vai que vocês, mocinhas ou tiazinhas lá dos anos 80, queiram acompanhar Paulo Ricardo e sua trupe, www.rpm.arte.br, corra atrás. E se você tiver sugestões para novos episódios do Agente em 86, que é atualizado toda segunda e quinta-feira, vai lá na fanpage no Facebook, Agente em 86. Temos Twitter, arroba Agente em 86. Lá no nosso blog, agenteem86.com.br. Mande e-mails com sugestões, assim como fez a Kassu Yamamoto, lá de Londrina. Ela que sugeriu a Agente em 86 do RPM. E, Alexandre, você até lembrou aí do ônibus do RPM, né? Clássico ônibus. Ele era preto e tinha anjinhos em degradê na lateral. Pois é, ele que foi, né, um grande símbolo de glamour pop naquela época. Eu adoraria ir pra Aparecida do Norte numa busanga daquela. Pois é, olha que o que você falou faz sentido, você pode até ter a oportunidade, né? Porque por quê? Passado tanto tempo, eu diria que ele deveria ter aí um fim mais digno, sei lá, ao menos servir de transporte pro asilo dos artistas. Mas você faz ideia por onde ele foi visto nos últimos tempos? Não tenho a menor ideia. De onde saca estaria. Aqueles ônibus clandestinos que fica lá no terminal Jabaquara levando gente pra Praia Grande, São Sebastião e Boqueirão? Claro que eu me lembro muito bem. Pois é, muito bem. Ele foi visto fazendo esse trajeto de forma clandestina. O busão preto com seus anjinhos na lateral. O final decadente. Ah, meu amigo. Revoluções por minuto.